comemoração. Case a semente com o chão, o verde com o esplendor. Case quem tiver amor, pode colher quem plantou. Agora que o céu chorou, case a semente com o chão, o verde com o esplendor. Case quem tiver amor, pode colher quem plantou. Agora que o céu chorou, céu é pureza, imenso escoar de beleza nas terras do meu bodocó. E em tom de verde realeza, envia um rio de certeza pro sertanejo tão só. O choro do céu é desafio, é a natureza no cio, é a fartura do pão. Enche a barriga do rio, injeta um pouco de frio no nosso quente sertão. Enche a barriga do rio, injeta um pouco de frio no nosso quente sertão. Estoura a babuja, revoa a coruja, estronda o trovão. Case a semente com o chão, o verde com o esplendor. Case quem tiver amor, pode colher quem plantou. Agora que o céu chorou, case a semente com o chão. Agora que o céu chorou. Tá na cidade, tá de boa. Eu já sabia que um dia senti saudade sua. Pedi arrego todo dia aquela lua que me inspirava em seu olhar para cantar. O aconchego e teu chamego agora só era lembrança. Rapaz, não vinha, o jeito era entrar na dança. Queria te esquecer para nunca mais sofrer. Mas não é assim, ninguém manda em coração apaixonado. Tô entregue, tô todo desmantelado por causa do amor que você me ensinou. E essa dor eu consolo com um toque de sanfona. Enquanto você não vem, espero noite e dia, fazendo fantasias, recriando o nosso amor. E doeu sim, foi a saudade que bateu em dó de mim. E vem ficar mais eu. E doeu sim, foi a saudade que bateu em dó de mim. E vem ficar mais eu. É barulho! Chega pra cá! Cadê as palmas? Eu cadê você? Já tô sentindo seu cheiro. Canto mais eu. Eu já sabia que um dia senti saudade sua. Pedi arrego todo dia aquela lua que me inspirava teu olhar para cantar. O aconchego, o teu chamego agora só era lembrança. A paz não vi, o jeito era entrar na dança. Queria te esquecer para nunca mais sofrer. Oba. Mas não é assim. Ninguém manda em coração apaixonado. Tô entregue, tô toda desmantelada por causa do amor que você me ensinou. E essa dor eu consolo com um toque de sanfona. Enquanto você não vem, espero noite e dia, fazendo fantasias, recriando nosso amor. E doeu sim, foi a saudade que bateu. Tem dó de mim e vem ficar mais eu. E doeu sim, foi a saudade que bateu. Tem dó de mim e vem ficar mais eu. Eita coisa boa. Dança, menina, menina danada. Pra dançar sapé. Agora canto mais eu também, pra eu ficar feliz de novo. Uou, cadê as palmas? Já tô sentindo seu cheiro. Vamos lá. Eu já sabia que um dia senti saudade sua. Pedi arrego todo dia aquela lua que me inspirava seu olhar para cantar. É lindo. Do aconchego do teu chamego agora só era lembrança. A paz não vinha, o jeito era entrar na dança. Queria te esquecer para nunca mais sofrer. Mas não é assim. Ninguém manda em coração apaixonado. Tô entregue, tô toda desmantelada por causa do amor que você me ensinou. E essa dor eu consolo com um toque de sanfona. Enquanto você não vem, espero noite e dia, fazendo fantasias, recriando nosso amor. E doeu sim. Cadê as vozes? Foi a saudade que bateu. E vem ficar mais eu. E doeu sim. Foi a saudade que bateu. Linda de mim. Linda de mim. E vem ficar mais nós. E vem ficar mais eu. Ô Elba. Obrigado por essa festa maravilhosa. Vamos embora. E vamos chatear. E cadê as palmas? Armário, a festa é sua, prazer muito grande ter aqui. Obrigado. Agora eu quero ver você no comando dessa nave. Então vamos lá pra onde? Rádio Cidade. Cidade. Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol lilás, e pelo fogo do seu corpo centelha, pelos raios desse sol. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação do mar. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação do mar. Bela, linda, criatura, bonita, nem menina, nem mulher, hein, Geraldinho? E tem espelho no seu rosto de neve, nem menina, nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação do mar. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação do mar. Vermelha, pelos raios desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo centelha, pelos raios desse sol. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação do mar.

e assim te revelar minha paixão. Eu sou apaixonado por você, desde menino, desde pequeno. Só não tive coragem pra dizer que tô queimando, tô me roendo. Eu sou apaixonado por você, desde menino, desde pequeno. Só não tive coragem pra dizer que tô queimando, tô me roendo. Só não tive coragem pra dizer que tô queimando, tô me roendo. Só não tive coragem pra dizer que tô queimando, tô me roendo. Rádio Cidade, a rádio que se inspira em você. Você confere, a partir de agora, a propaganda eleitoral gratuita de acordo com a Lei número 9504/97. Programa de hoje, a pergunta que não quer calar. Por que não fizeram antes? Kiss, kiss, kiss. Nas ondas do Kiss. Bora, minha gente da Parnaíba! É hora da mudança! Tantos anos se passaram e nada de resolverem os problemas da Parnaíba! O problema do transporte público. Tiveram tempo, mas não fizeram. E o piscinão do bairro Piauí. Tiveram tempo, mas não fizeram. E o problema do lixão da Parnaíba. Tiveram tempo, mas não fizeram. Ei, tu sabe que pra gente mudar a Parnaíba só tem um jeito, né? É votando no doutor trabalhador. Vai acabar com merenda gororoba, os atrasos nos salários, as enchentes do bairro Piauí, a falta de ônibus e os outros problemas que a atual gestão não cuidou e quem perde é o nosso povo. Tá vendo? A solução é votar no Kiss. Kiss, Kiss, Kiss no coração. Mas bora ouvir do nosso doutor trabalhador o que ele tem a dizer para o povo da Parnaíba. Fala, meu doutor trabalhador. Eu tenho história, eu tenho experiência, eu trabalho pela Parnaíba. Tenho um time comprometido com a nossa cidade. Peço seu voto. Juntos vamos fazer a Parnaíba melhor para todos. Bora pra cima! É Parnaíba, tá na hora de pegar no tranco, subir a ladeira e acelerar rumo ao desenvolvimento. Mas pra isso a gente precisa de uma liderança forte e que tenha diálogo direto com o governo do estado e o governo federal. Bora pra cima com o doutor Hélio Parnaíba! Fala, meu doutor trabalhador! É hora da Parnaíba entrar em sintonia com a transformação que o governador Rafael Fonteles vem fazendo em todo o Piauí. Uma cidade mais moderna, mais dinâmica e que não deixe ninguém para trás. Eu sou essa união entre a nossa cidade, governo do estado e governo federal para a gente avançar mais. É isso aí, mas se liga só nas propostas que o doutor trabalhador tem pra nossa cidade. Vem conferir com a gente. Já passou da hora de resolver o problema da falta de remédios nos postos de saúde, né? A atual gestão não fez nada pra mudar essa realidade, mas com o doutor Hélio, isso vai ficar no passado. Com o programa Remédio em Casa, ele vai garantir remédio por 90 dias para que ninguém deixe de concluir seus tratamentos de saúde. Faz, e vai fazer bem mais. Não apenas da sua história, mas também da saúde, da educação, das novas oportunidades que a nossa cidade oferece. Tenho orgulho do futuro que podemos construir. E hoje tem aquela mensagem do nosso governador pra você. Fala, Rafael! Meu querido povo da Grande Parnaíba, o dia 6 de outubro está chegando. Uma data muito importante que vai decidir o futuro da nossa cidade pelos próximos 4 anos. E eu estou muito convicto de que a melhor opção é o alinhamento com o presidente Lula, com o governador Rafael, a partir da eleição de Dr. Hélio, prefeito de Parnaíba. Por isso, no dia 6 de outubro, vote 15, vote Dr. Hélio. Lula tem um recado importante para Parnaíba. Estamos colocando o Brasil na direção de um futuro melhor para todos, trazendo de volta programas como Farmácia Popular e o Mais Médico, criando empregos, cuidando das pessoas. A gente sabe que ninguém governa sozinho. Precisamos estar juntos, trabalhando para melhorar a sua vida e a da sua família. Agora é hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. Em Parnaíba, vote Dr. Hélio. É isso aí, meu povo. Nós ficamos por aqui. Siga nossas redes sociais e acompanhe as propostas do doutor trabalhador. Bora pra cima! Para prefeito, vote Dr. Hélio 15, com a ligação Parnaíba pode mais. Dr. Hélio, levanta a mão e dá um gritão. É 15! requisa. Começa agora o programa Zé Hamilton 55, o prefeito que tá no coração da gente. 55. Parnaibanos, vamos modernizar todo o sistema de saúde de Parnaíba por meio da tecnologia. 55. Zé, com o lançamento do aplicativo Saúde PHB, vamos facilitar o atendimento de todos os pacientes. Ricardo, tudo que tiver de mais moderno, vamos trazer para servir o nosso povo. 55. Zé 55 vai descomplicar o sistema de saúde em Parnaíba. Com o app Saúde PHB, você vai resolver muita coisa sem precisar sair de casa. Tudo na palma da mão. O teleatendimento vai desafogar o sistema, resolvendo os casos mais simples à distância. Zé 55 vai promover concurso público para novos servidores da saúde. Com o time reforçado e mais qualificado, aumentamos e melhoramos os nossos serviços. Saúde e tecnologia juntas pelo povo. É com o Zé 55. O povo parnaibano precisa ser sempre bem tratado. Palavra dada é compromisso assumido. Se liga na rádio do time do amor. O programa de hoje mostra como anda o lado do amor e o lado do ódio. Lamentamos o nível baixo e criminoso que a oposição chegou e continua com ataques e mentiras contra a deputada Gracinha Mão Santa e Mão Santa. Mesmo tendo sido condenado por usar mentiras e fazer propaganda eleitoral suja em sua campanha, doutor Mentirinha continua ofendendo os parnaibanos e mentindo. Mas por que ele faz isso? Porque não tem propostas e nem o que mostrar. 12 anos de mandato como deputado, nunca fez nada. Inclusive, rouba a autoria das obras e feitos dos outros. Vejam. Doutor Hélio cuidou muito bem do hospital de seu Arco Verde como diretor. Implantou a UTI. Mentira! Quem trouxe a UTI do EDA e equipamentos foi o piauiense José Horácio Gaioso e Almendra, vice-presidente da Philips em 2005. Foi uma doação da Philips Brasil de R$1.300.000. Veja a matéria do portal do governo do estado e do portal do EDA. José Horácio recebeu votos de louvor na Alep por este feito. Eles têm um projeto de poder. Querem apenas o comando da cidade para novamente afundá-la em dívidas, escuridão, buracos e sucateamento. Nisso eles são bons. Vamos comparar para não errar. Enquanto Mão Santa salvava vidas e por isso a população carinhosamente deu este nome a ele, o candidato da oposição tem relação com a morte. Ele lucrou com suas empresas, superfaturando exames na época do Covid. Enquanto a vice do doutor Mentirinha é esposa do Florentino, que está sendo processado por desvio de 19 milhões da Covid, o vice do Novo Francisco é o médico humanista doutor Darlan. Médico da família, nunca lucrou com isso. Ele esteve na linha de frente em combate ao Covid. Nós pegamos aí numa crise mundial, onde se faltava insumos no mundo inteiro. E graças a Deus, o empenho do prefeito Mão Santa com a nossa deputada Gracinha Mão Santa, nunca nos faltou nada. E proporcionalmente, nós somos o município do Nordeste que mais salvamos. Enquanto Mão Santa e a deputada Gracinha Mão Santa constroem ponte, praças, escolas, shopping dos camelôs, orla da praia da Pedra do Sal, o doutor Mentirinha levanta impérios, constrói clínicas, hospitais e coloca em nome de parentes, sua ex-mulher, cunhado, e fica na surdina, caladinho. Até 2016, Parnaíba estava entregue ao descaso. Escolas precárias que alunos corriam risco de vida. Não tinha aulas e nem merenda escolar. Enquanto o doutor Mentirinha usa fake news em sua campanha, pega imagens de um meme da Bahia e notícias falsas sobre a merenda, os pais e alunos falam a verdade. Eu tenho uma filha que estuda aqui, né? O que eu tenho a falar é que eu admiro a coordenação. A merenda da escola é de qualidade. Merenda de qualidade, merenda boa, as merendeiras são limpas, a cantina é limpa, perfeito. Frutas, tudo, é sopa, é macarrão, é tudo, carne. Eu não tenho nada que reclamar, as meninas que fazem as merendas muito bem, Meu filho nunca chegou lá em casa dizendo que passou mal, graças a Deus. Aqui é igual merenda de hotel, né? Uma merenda muito boa. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo é jogada política e eu não concordo nada com isso. Eu acho muito feio, acho muita baixaria. Todas as crianças de Parnaíba continuarão tendo escola de qualidade e vamos melhorar ainda mais a nossa educação. E vamos seguir em busca da melhor educação do Brasil. E a prefeitura conquistou a maior nota do IDEB em 20 anos. Não dá para confiar em quem mente. Quem mente, rouba. O novo Francisco é do time do amor. Time do Mão Santa, da Gracinha, Dona Adalgisa e do povo. Nós pensamos em Parnaíba e em você. Por isso, dia 6 de outubro, peço a sua confiança e o seu voto. Dia 6 é 11. Você acabou de ouvir a propaganda eleitoral gratuita de acordo com a Lei número 9504/97. Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo, eu vejo Francisco perdido de amor. É índio operário, é negro, é latino, jovem mulher, lavrador e menor. Há um tempo só paixão, grito e ternura, clamando as mudanças que o povo espera. Justiça aos pequenos, ordem do evangelho, reconstrói a igreja na paixão do pobre. Há crianças nuas nesta paz armada, há Francisco, o povo sendo perseguido, há jovens marcados sem teto nem sonhos, há um continente sendo oprimido. Com as mãos vazias, solidariedade, com os que não temem perder nada mais, defendem com a morte a dignidade, com a teimosia que constrói a paz. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar. Aclaras Franciscos marginalizados. A partir de agora, Rádio Cidade passa a apresentar Vinde Espírito Santo. Informação, louvor e partilha da palavra. Vinde Espírito Santo, um programa das comunidades católicas de Parnaíba. Vinde Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Mendigo estava faminto, me pediu alguma coisa para comer. Eu pensei, agora o que é que eu faço se eu tirar um pedaço? Trabalhamos por conta do Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Nutre Rações, onde você vai encontrar tudo para os seus animalzinhos, aceitando todos os cartões. Pax, União Amiga das Horas Difíceis. Panificadora Graça de Deus, não é a maior, mas é a melhor. Abatedouro Vermelhão, onde você compra com toda satisfação. Ágape, artigos religiosos e também passagens aéreas. De repente bate a porta outra vez, pensei em Jesus que acabou de chegar. Caríssimo ouvinte, gente amiga, povo de Deus, hoje, sábado 28 de setembro de 2024, estamos aqui com muita satisfação e prazer e orgulho para apresentar o programa Vinde Espírito Santo, que é um programa recheado de música, oração, evangelho e reflexão. Peço a sua permissão, caríssimo ouvinte, para entrar em sua casa, no seu trabalho e em sua repartição. A nossa mesa é composta de Diogo Vasconcelos, o apresentador deste programa, este amigo de vocês, tendo como operador de som o jovem Rafael Viana e o seu auxiliar Josias Queiroz. Diretor de jornalismo Moisés Neves, a direção geral professor Regis e dona Simone. Você está ouvindo a Rádio Cidade 87.5 Espírito Santo. Vamos agora iniciar o texto da Divina Misericórdia com a participação de alguns ouvintes, né? Temos aqui no primeiro ministério, vamos ter a participação de Dona Mônica Carvalho, no segundo, Dona Diquinha, no terceiro, Dona Noélia, Dona Cristiane Carvalho e, por fim, no quinto mistério, quinta dezena, a professora Fran. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, subiu ao céu, ao terceiro dia. Está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. E na primeira dezena,

Pax União. Seja sócio. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã poderá ser tarde demais. Pax União. Trabalhando